Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O cubo vai começar. Escape in the old torchlight. Thank you. You. O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas. Who I am. Thank you. Thank you. Thank you. O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas. Thank you.